vez. Sei que traz sombra e luz. As visões dos canais de energia quântica. A vontade de aportar. A canção navegar, a saudade dos anéis, um canhão te chamar, as monções, as marés, a Sofia vem. De onde vem tua voz? Sei que tem areia no mar. Por onde vai?